minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé.